Do verso 28, capítulo 14, repartindo a água da vida. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. João 13, verso 34. Em cada encontro, ou damos vida, ou a sugamos. Não há intercâmbios neutros. Brennan Manning. O atual estado ressurreto é o impulso para o ministério. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Mateus 9, verso 36. Essa passagem de extraordinária ternura oferece um vislumbre no interior da alma humana de Jesus. Mostra como ele se sente quanto aos seres humanos. Revela o seu modo de olhar para o mundo, sua atitude não julgadora para com aqueles que procuravam amor nos lugares errados e seguiam a felicidade em buscas equivocadas. Ela é uma revelação simples de que o coração de Jesus bate da mesma forma ontem, hoje e para sempre. Cada vez que os evangelhos mencionam que Jesus foi movido de profunda compaixão pelas pessoas, eles mostram que isso o levava a fazer alguma coisa. Cura física ou interior, libertação ou exorcismo, alimento às multidões famintas ou oração intercessória. Acima de tudo, movia-o a dissipar as imagens deturpadas a respeito de quem ele era e de quem Deus era, afastando as pessoas das trevas para a luz. A compaixão de Jesus movia-o a contar a história do amor do Deus. Nosso impulso de contar a história da salvação nasce de escutarmos as batidas do coração do Jesus ressurreto dentro de nós. Narrar a história não exige que nos tornemos ministros ordenados, nem pregadores espalhafatosos de rua, nem exige que tentamos converter as pessoas por concussão, como uma retada da Bíblia na cabeça após outra. Simplesmente significa que compartilhamos com as pessoas o que nossa vida costumava ser, o que aconteceu quando encontramos Jesus e como é nossa vida agora. O impostor encolhe-se diante da possibilidade de contar essa história porque teme ser rejeitado. É tenso e ansioso porque precisa contar consigo mesmo. Seu poder é limitado por seus recursos irrisórios. Teme o fracasso. O verdadeiro eu não se intimida, animado e conduzido por um poder maior que o seu próprio. O verdadeiro eu encontra segurança, basicamente na percepção do atual estado ressurreto de Jesus Cristo. Jesus, e não o meu eu, é sempre o âmago indispensável do ministério. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. João 15, verso 5. No momento em que nos reconhecemos impotentes, entramos na esfera libertadora do ressurreto e somos libertos da ansiedade em relação aos resultados. Quando se fechar a última cortina, talvez você terá contado a história somente a uma pessoa. Deus promete que qualquer xícara de água viva extraída da fonte e passada a outra pessoa não ficará sem recompensa. Senhor, toca-me, enche-me com teu Espírito Santo e mostra-me como alcançar aqueles que puseres em meu caminho.